Oi, tudo bem? Obrigada, gente! Valeu, São Paulo, Bahia, todo mundo! Obrigada, Léo! Minha eterna gratidão a você, viu? Muito obrigado. Senhoras e senhores, Anitta! Léo, tudo bem, deixa eu só te perguntar. Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te... Alô, Brasília! Amigo, cê tá louco por ela. Desabafa pra mim, ela acalmou a fera. Você ficou uma vez só, se apaixonou de vez, ó. Agora aguenta ela e as amigas rebolando. Você tá hipnotizado, eu tô falando. Quando parou, olhou. Eu que vou te dar o papo sobre ela agora. Por favor, tô precisando. Presta atenção, ó. Diga, negão. Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Xande. Tudo bem? Deixa eu só te perguntar. Tu tá gostando mesmo dela, é? Tô caído. Cuidado, ela é muito perigosa, viu? É? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotizou quando... Você tá louco por ela. Desabafa pra mim, ela acalmou a fera. Você ficou uma vez só, se apaixonou de vez só. Agora aguenta ele e as amigas rebolando. Eu tô ligado, tá te hipnotizando. Quando parou, rebolou. Quando parou, rebolou, rebolou. Quando parou, rebolou, rebolou. Já percebi que é. Vai, Jornal. Quando parou, olhou, quando parou, olhou, eu vi que ela te hipnotizou. DJ Rony. Que eu levo no peito, coração que bate com bumbo e tambor. Roda baiana mais doce, que cana mais quente, que letra de amor. Eu tô na sua casa, no palco, na praça, na tela do computador. Pra quem tava com saudade, aumenta o volume que a gente chegou. A gente é isso aqui, meu povo. Sabe que corre na veia, faz o que der na teia. Se bate de tamborim, se prepara pra subir. Fala, sabe que eu levo Rebo no peito, coração que bate com bumbo e tambor. Roda a baiana mais doce, que cana mais quente, que letra de amor. Tô na sua casa, no palco, na praça, na tela do computador. Pra quem tava com saudade, agora aumenta com vocês, o volume, o gigante chegou. A gente, isso aqui, meu povo. Sangue que corre na veia, faz o que der na telha. Tira o pé do chão, vai sentar, só mais um pouquinho. Você vai sentar, bem devagarinho. Você vai sentar, só mais um pouquinho. Você vai sentar, bem devagar, devagar, devagar, devagar. Você vai sentar, devagar, devagar. Senta novinha, senta novinha. Devagar, devagar, devagar. Você vai sentar, devagar, devagar. Olha o swing. Quando ela chega nascendo no chão, pum pum, GG grandão, pum pum, GG grandão. Ela que comanda a tropa das deliciosas desse paredão, pum pum, GG grandão, pum pum, GG grandão. Você vai sentar só mais um pouquinho. Você vai sentar bem devagarinho. Você vai sentar só mais um pouquinho. Bota a mão na cabeça e vai no chão. Bem devagar, devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar, senta novinha, senta novinha, senta negona. Devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar, devagar. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando. Senta devagar, e que é isso, Goiânia? Que é isso, mulher? Devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar, devagar, devagar, devagar. Olha o swing. Manda o baile quando ela chega nascendo no chão. Pum pum, GG grandão. Ela que comanda a tropa da deliciosa nesse paredão. Pum pum, GG grandão. Sensualiza, sensualiza pro lado e pro outro, vai. Você vai sentar só mais um pouquinho. Você vai sentar bem devagarinho. Você vai sentar só mais um. Só vale se a mão for na cabeça e no chão. Bem devagar, devagar. Vai lá, senta, senta. Devagar, devagar. Que sacana, gente. Devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar, devagar. Vai no chão, vai no chão, sentando. Tá devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar, devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Cê vai sentar. É mais uma do GG. Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar, ia fazendo besteira, mas consegui me salvar. Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela por causa dela. Quis botar uma coleira em mim, quis proibir a minha gela com a galera. Adivinha quem falou, já era. Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa. Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça.

trave bateu, a peta no chão. Fala tu, jogador! Tony Moreno. Chega, Flávio. E aí, gigante? Desce a faixa! Já tô com ela. Pegadeira! É o Santana. E eu? Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Que parada é essa? Muito bom, compadre. Vem com nós. É hit pra bater no paredão. Olha só. Ao mando do solinho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome. DJ Rony, fazendo você dançar. O grave bateu, rabeta no chão. Que solinho impregnante, parceiro. É ranço mesmo. Tá ligado? Rabeta no chão. Porra, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem, vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem, vem jogando, vem. Xinge! Fala tu, jogador! E eu. É a pega, pai! Olha só, gigante! Salsa! Acompanha o solinho, o povo vai no chão. Mais um beat vai bater nesse verão. Se você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento e agora, novinha, e faz o teu nome. Que isso, irmão? Faz teu nome, novinha. Chegou sua hora, nega. O grave bateu, rabeta no chão. Solinho impregnante, cumpadre. É, isso mesmo, cumpadre. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. É disso que eu estou falando, brother. Pra bater no paredão. Ei, rabeta no chão. Pegadeira, Léo Santana, Léo Santana. Pegadeira, que parada é essa, culpa? Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Pegadeira e Léo Santana! E pegadeira. Tony Moreno. Léo Santana. Tiaguinho. Dá o papo, gigante. Ai, deixa de marra. Já faz tempo que eu tô te querendo. Baixa essa guarda. Você não sabe o que está perdendo. Sei que você me quer. Sua amiga me falou. Mostrou uma foto minha e você comentou que eu sou um pretinho tipo A. Do sorriso encantador, virou no charme. O meu olhar te hipnotizou. Tá louca pra me ter em sua cama. Então se prepara, porque a noite é uma criança. Ah, vem no pretinho, vem, vem que eu te dou. Sei que desse jeito você pede mais. Vem, vem que hoje tem 40 graus de amor. Se perdi demais, não vale, passa mal. Vem, vem no pretinho, vem, vem que eu te dou. Tempo que eu tô te querendo. Baixa essa guarda. Você não sabe o que está perdendo. Sei que você me quer. Sua amiga me falou. Postou uma foto minha e você comentou que eu sou um pretinho tipo A. Um sorriso encantador. Virou um charme. O meu olhar te hipnotizou. Tá louca pra me ter em sua cama. Se pedir

falar. O que tiver de ser, será. Essa bunda no paredão, testudão, testudão. Solta o paredão. Fim de semana chegou, já pode se preparar. A galera tá chegando, hoje a gente tá que tá. Chama os parceiros pra festa, hoje nossa ideia é essa. Toca logo o pagodão, aquele que tá brocando o verão. É pra descer tudão. Testudão, testudão. Bate essa bunda no paredão. Testudão, testudão. Joga, mulher. Testudão, testudão. Bate essa bunda no paredão. Testudão, testudão. DJ Rony. Segura aí, ó. As meninas tão pra onda e tão metendo passinho. Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Ela vai devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Ela vai devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. É pra descer tudão, aí ó. É pra descer tudão. Desce tudão, desce tudão. Chegou? Essa bunda no paredão. Desce tudão, desce tudão. Empurra nos paredões. Desce tudão, desce tudão. Taca essa bunda no paredão. Desce tudão, desce tudão. Vambora. Fim de semana chegou, já pode se preparar. A galera tá chegando, hoje a gente tá que tá. Chama os parceiros pra festa, hoje nossa ideia é essa. Toca logo o pagodão, aquele que tá brocando o verão. É pra descer tudão. Desce tudão, desce tudão. Taca essa bunda no paredão. No chão! Desce tudão, desce tudão. Sim! Vambora. Testudão, testudão, bate essa bunda no paredão. Testudão, testudão. Desse jeito, ó. Aí! As meninas tão pra onda e tão metendo passinho. Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Isso, inga, é isso. Vem devagarinho. Diferenciado! Vem devagarinho, vá, vem devagarinho, vá, vem devagarinho, vá, vem devagarinho, vá, vem devagarinho. É pra descer tudão. Desce tudão, desce tudão. Taca essa bunda no paredão. Desce tudão, desce tudão. Joga, mulher. Vai! Desce tudão, desce tudão. Taca essa bunda no paredão. Desce tudão, desce tudão. Taca essa bunda. É pra descer tudão. É pra minha dança, Salvador. Aí, God of Fuleragem. Pense numa loura de guarda-fuleiragem. E mão na cabeça, dá uma agachadinha. Mão na cabeça, vai ralando na latinha. Mão na cabeça, vou dar uma agachadinha. Bota a mão na cabeça, ela bota. E rala, rala, rala. Na boca da também tá suicando. Hoje já virou sucesso, preferência nacional. Bote a mãozinha na cabeça, ô mão na cabeça, dá uma agachadinha. Mão na cabeça, vai rolando na latinha. Dá uma agachadinha. Olha, vai, Salvador! Eu disse. Ah, delícia! Essa menina muito só pega. Ô, na latinha vai dar uma ralada nela. Essa menina muito só pega. Ô, pega na latinha vai dar uma ralada. Se tá gostosa pra você. Desiste, amor, depois de um porre na balada. Na fossa o Pedro gosta e quer dar uma ligada. Coração é vagabundo, sem vergonha na cara. Essa saudade vai ter que quebrar na ligada. E sem essa de assumir, põe culpa na cachaça. É melhor se não aprender, desliga na minha cara. Que se não vou dizer que eu amo você. Que se não vou falar que sem você não dá. O teu nome na minha agenda provocando. E o quê? E a cachaça na mente gritando. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. Cachaça na mente gritando. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. E a cachaça na mente mandando. Ah, tchau. Léo Santana. Xinga. Simone, Simone. que eu nunca mais procurarei. Eu disse que eu nunca mais te ligaria. Mas se ainda existe amor, depois se eu corre na balada, da posse o dedo coce e quer dar uma ligada. Coração é vagabundo e sem vergonha na cara. Basta a saudade bater que quer dar uma ligada. Sem essa de assumir, põe culpa na cachaça. Melhor não me atender, desliga na minha cara. Porque senão vou dizer que eu amo você. Porque senão vou falar que sem você não dá. O seu nome na minha agenda provocando. Eu quero todo mundo, geral, geral. E a cachaça na mente gritando: liga, liga, liga, liga, liga, liga. Sucesso! E a cachaça na mente gritando: liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. Liga, liga, liga, Simone, Simaria, liga, liga, vem com o gigante, liga. E a cachaça na mente gritando: Léo Santana! Obrigado! Maravilhoso! É hoje que eu só chego amanhã. Parará, pa, pa, parará, para. É hoje que eu só chego amanhã. Preparado pro fim de semana, mano. A bebida tá gelada e a galera tá chegando. Imagina só, a gente na beira da praia, tudo acontecendo. É, a gente já preparado e as minas descendo. Vai ser tipo assim: parará, pá, pá, parará, para, para. É hoje, pra cima, parará. Imagine no carnaval. Eu só chego amanhã. Hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. E ninguém vai me segurar. Quem só vai chegar amanhã, solta a voz e diz: hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. E ninguém vai me segurar. Joga a mãozinha pra cima e diz assim, ó: parará, pá, pá, parará, para, para. É hoje que eu só chego amanhã. Charará, pá, pá, parará, para. É hoje. É mais um hit do Farango. Tô preparado pro fim de semana, mano. A bebida tá gelada e a galera tá chegando. Imagina só, a gente na beira da praia, tudo acontecendo. A gente já preparado e as minas descendo. Vai ser tipo assim: parará, pá, pá, parará, para, para. É hoje que eu só chego amanhã. Parará, pá, pá. É hit que você queria, então come. Mas que eu só chego amanhã. Hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. E ninguém vai me segurar. Solta a voz que eu quero ouvir. Hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. Esse é o grito de guerra da galera. E ninguém vai me segurar. Joga pra cima, joga a mãozinha em cima e diz: parará, pá, pá, parará, para, para. É hoje. E sucesso é esse. Parará, parará, para, para. É hoje que eu só chego amanhã. Parará, pá, pá, solta o parangô. É hoje que eu só chego amanhã. Parará, pá, pá, parará, para, para. É hoje que eu só chego amanhã. Parará, pá. É hit, bebê. Agora. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Eu só te peço que tem gente por aí, tudo pra ser isso tudo. Tu você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, hein, baby, libera ela, cê tá roubando. Dela. Libera ela, cê tá atrasando os